showman. O showman. O showman da saudade no Pará. Alô! Alô, carroceiros do meu Pará! Vai começar o maior show de saudade do planeta! O Animal Furioso e sua carroça blindada já estão na área! Uhul! Pra começar o espetáculo! Ele tem o domínio completo do que faz! Esse é o carroceiro que deu seu alô pra todo o Brasil! Alô! Alô! Ele chega dominando o búfalo como jamais se viu, levando muita alegria, paixão e amor pra vocês! DJ do Máximo! Alô, Vila dos Cabanos! E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão e bate, e só quem tá solteiro. Cadê a galera do Paissandu aí, dá um grito pra mim? E a galera do Papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão assim, tchá, tchá, tchá. Cadê a galera do Clube do Remo? Aí, DJ Tu, solta som! E vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima! Um, dois, três! Alô! A menina da janela fica sempre a me olhar. Era isso que vocês queriam, é? Os periféricos. É só dela, aqui tá no dois. Só pra ela, só pra ela. Um abraço aí a galera aí, é só dela. Edilson, Taxi, Daisy, Nova, Rose e o nosso amigo Tadeu, isso aqui com a gente, toda a galera aí. Eu quero falar. Uhul! Eu preciso me entregar. Vira a batida, vem, vem. Da caceteira! O meu calor, vou dar todinho pra ela. Vai! Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Vira aí, DJ! Barroso estão abertos para nós. Calma, Tonilho, pode ser seu. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento, em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Abraça aí a Dai, Kelly, Bressão, e a prima, e as primas. Libera, libera pra mim. Libera aqui. Alô, Redação! Aplica. O que é que você quer? O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. E o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Vamos brincar, Pantera! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, aí, DJ Tom, solta um som pra galera. já por aí dando apoio. Rafael do Guarumã. Eu e você, você e eu. Aqui. Mas que legal. Foi te conhecer. Cadê a Socorro? Cadê a Socorro? Fala, Socorro. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Que é lá na terra, filho. Quando estava, vamos lá, filho. Era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Meu amigo cabeça de Onix, alô porquinho. Agora o que me resta é encontrar alguém. E essa primeira dama também. Um abraço aqui do Tom. Ela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. Essa mina, meu amor, não pode ser você. Aí, DJ Du, solta som. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate, e bate. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. Cadê o grito das mulheres solteiras, solteira, solteira, solteira? Vira assim. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jeregar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só não jeregar. O que tem desse uísque aí? E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jeregar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jeregar. Calma, vem aqui. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem. Era isso que vocês queriam. Passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Olha aí, caceteiro! Por ti. Alicai, a mulher do clone, tá na área! É. Eu chorei. Mulher do clone! Eu vivi. Nunca deixe o seu WhatsApp de touca! Te deixou, meu amor. Calma, Renan Céu! Não vai te queimar, meu irmão! Pega o nosso subgerente, tá bailando! Olha o jacaré! Vila dos Cabanos, no Pregão! tem Jorge Aragão, banda Fruto Sensual, e tem DJ Tom Máximo. Alô! Vai ser assim! No embalo desse som eu te chamo pra dançar, e nesse ritmo não tem pra ninguém. Uhul! É o swing mais carinhadinha aqui do Pará, e quando toca ele vai muito além. Então chega juntinho e te envolve em meus braços, que emoção agora é pra valer. O arrasta fogo é o... E amigo Negão, o Juninho da Yamada! E o Redancel comemorando aí o aniversário! Gris Mirandinha! Um abraço! Emily Bonita! Luísa Bonita! E a Paula dos Cabãs! É pop som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar! Abaixa, gira! É pop som que vai tocar! Abaixa, gira! A batida mais! E agora? Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Alô! Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você, a festa é pura. Eu tô voltando, e todo esse caminho eu sei de cor. Só aquela mulher que já nunca traiu na vida, me deixa só. Aquela mulher que não depende de homem pra nada aí. O terceiro é eu queria pedir pra ela cantar. Se o que ganha bem alto, bem alto. Eu vou baixar o som, canta aí. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E por aqui com a gente é a nossa grande parceira Márcia. Passou, quando é da Rádio Metropolitana. Tá por ali. É o Cavanhaque e a dona Adriana. É verdade. Aniversário do Neguinho Moto Peças, e ele veio comemorar aqui ao lado da carroça. Alô, Elton! E todo esse caminho. Chama aí o Anderson! Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Vai, vai! Hora, né, filha? Outra hora. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito pra mim. E quem tá falando da carroça da saudade, canta assim pra mim. E agora fala que me ama. Uhul. E agora que não tem mais nada. De ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, como é que é? Vai saber que um dia eu vivi. Aonde foi parar o seu juiz? Que horas tem? Já são 4 da manhã. São 10 e pouco. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Por aqui eu e a sua primeira dama aí. Dizama. E a família Pânico. No comando verde. Fazer inveja pro povo enquanto eles estão indo trabalhar. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo enquanto eles estão indo trabalhar. A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Essa é a mais nova da carroça. Essa música é muito linda. Sente só o clima dela aí, gente. Agora eu que vou dizer adeus. Você vai se arrepender de tudo que você sonhou. Uhul! Tô na carroça. Atenção, Marco Mendes. Sua esposa aqui atrás da carroça. Melhor do que você, você não sabe o que perdeu. E aí? A carroça da saudade. Eu me apaixonei por uma princesa bem melhor do que você. Que comanda? Você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Aí, Márcia, vamos te abraçar aqui, o nosso amigo Spoca. Juntinho ao lado da sua celebridade. Meu convidado hoje. Tá por aqui, está de boa. Juntinho ao lado do nosso amigo Rafael. Meu direto da Vila Guarumã. Juntinho com a Socorro. É, junto com a Helbe. Alô, Spoca. Um abraço a você. Você e a patroa. A galera da Barcaleira Peça. Bate uma saudade. Pra quem insiste nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. certos amores nos deixarão. Adeus, Priscila! Uma canção para o braço da sua mãe aqui. Palavras que ficam assim no coração da gente. Prepara a minha maluquinha aí! E ela faz de tudo pra ficar ao lado dele. E hoje, no show do Pablo, ela vai se declarar. Vai ou não vai, filha? Vai ou não vai? Alencar, me diz o que que tu é. Novembro, chega com força máxima, seu amor, a maior estrutura audiovisual do Brasil, está chegando a luxuosa, pois sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. Olha, a gente tem um CD aí da parte do Toninho, do Wellington Virgínia, aqui ao lado, viu? Nada demais. Pegue com o digital, ou então você pega aqui com o Apollo. A saudade fica pra trás. E próximo sábado, no Coqueiro Parque Clube, pela primeira vez sem Carroça da Saudade, fazendo a onda pra galera, viu? Pessoa certa de me amar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. E aí? Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. E mulher que só ela que presta, né? E mulher que diz que é só ela que todos os homens não prestam, né? Mas essa música vai dizer a verdade. Não dá valor no amor do cara. Olha aí, Apollo. Escuta aí, Apollo, escuta aí, ó. Quando você vai perceber, quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Comece. Porque tanto te amei, você não deu valor a esse alguém. Você voltou. Toninho da turnê. Ele já lhe humilhou. Ele já lhe trocou. Digital no micro-ônibus está por ali. Papai dela. Você voltou. Não posso acreditar. Cadê o postinho, hein? Você vai me deixar por esse alguém. Tá suado aí, postinho. Que só te fez chorar. Dá uma toalhinha. Atenção, Virgínia, uma toalhinha pro Forcino, por favor. Ele já lhe trocou pra esse alguém. Você voltou. Meu amigo Edson, ele que comanda isso, melhores de Barcarina. Um abraço pra você, viu, garoto? Por esse alguém que só te fez chorar. É verdade. Porque o amor tem dessas coisas. A gente sofre pela pessoa amada. Esquema Caribe. Banda Amazon. Deixa o som te levar. Deixa o som te levar. Atenção, vigia, vigia. Atenção, vigia, não chega o Marcelo Henrique. E essa menina? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Meu amigo, ele é o Renato. Louvão, o Thiago e a equipe cacetada de Abaitetuba. Alô, Pitico! Foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom, sem você do meu lado eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Um abraço aqui no Tom e no céu, e a primeira dama DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Para a hora da gente recordar e recordar aqui na vila, desse jeito, senhor. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Uhul! Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo. Se você está ao lado aí do seu amor, tanto assim, diz assim pra ela: é por você que canto. Alô! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. E essa toca no caceteiro Saúde! Você, eu sei que não teria nenhuma razão. Pressão, Apolo! Viver é por você. Pode tudo transformar. E aí, Cavanhaque? Pode tudo se perder. Tá bacana aí as frutas variadas. Pode tudo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. O cara tá brigado com a patroa e hoje tá fim de se limpar. Aí ele diz assim pra ela: não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Já já Luiz Domingues Maranhão, a nossa carroça. Não passou, não importa, ficou do outro lado da porta. Comigo, fala. Amo você. Fala comigo. Fala comigo. E a mulher do clone, hein? Não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der e vier. Sempre te amei. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. E aí, Alencar? É que eu já sei como eu sou. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha, mergulha! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Essa música aí é pra aquelas pessoas que têm medo de amar. Se você tem medo de amar, olha pra ele e diz assim: que tu não tem medo, não! Oh! Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Uhul! Tão difícil pra explicar. E aí, Carol? Problemas sem solução. E aí? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Cada passo seu, cada movimento, deixa o cabeção, a todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra pera vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. Deixa o cabeção. Eu posso fazer. Então chega aqui comigo rapidinho pra conquistar você. Como é que é? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Olha, Márcio, abraçando aquele lado. Aí o parceiro, aí o Juninho e Amada. Ele na época curtia muito a tribo. Hoje tá aqui juntamente com a equipe do Renan Céu, aqui do lado. Também a nossa equipe, aí a comitiva, o lado de Barcarena, nossos melhores de Barcarena, meu amigo Edson e toda a comitiva aqui do lado. Amiga Emily, grande Emily, matando saudade aqui na carroça. Bora tomar chimô! Al di là del bene più prezioso.